Eclesiastes 1:8. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver e nem se enchem os ouvidos de ouvir. Vamos ler de novo. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver e nem se enchem os ouvidos de ouvir. Fica aberto em Eclesiastes aí que eu quero ver mais alguns textos. Eu ministrei uma parte dessa palavra no acampamento dos jovens. E eu tenho estado meditando nessa palavra já há umas 2 semanas. Eu creio que tem muita coisa que Deus vai ministrar para nós aqui ainda. O livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão. Muitos consideram a carta de arrependimento dele. Então, se você lê o livro de Eclesiastes não com olhos espirituais, você se frustra, né? Você fica até para baixo. Mas quando você entende o conteúdo, o porquê daquela carta, né? Você aquilo te edifica, aquilo te abençoa. E Salomão fez muita besteira na vida dele, com toda a sabedoria, com toda a graça, com todo o conhecimento, com toda a intimidade que ele teve de Deus. O livro de Provérbios é uma expressão disso. Ele cometeu erros terríveis, né? Principalmente envolvendo mulheres, que foi o caminho da perdição dele. E quando ele fala de Eclesiastes em canseiro, em enfado, ele fala da vaidade da vida, que tudo é vaidade, tudo é enfado. Ali ele alcançou o auge como rei, como homem rico, como pessoa, como sábio. Ele atingiu o auge. Jesus exalta Salomão, que ninguém, né? Ninguém chegou perto de Salomão na grandeza dele. E quando ele fala esse texto que nós acabamos de ler, que ele fala que os nossos olhos, o nosso coração, a nossa alma, ela nunca se sacia. Queridos, é assim ou não é? Nós somos assim ou não somos? Nós sempre queremos mais. Eu até citei um exemplo no acampamento, que uma empresa que fabrica automóveis, quem trabalha com automóveis, seja em qualquer área de reforma, até venda, sabe bem o que eu estou falando. A empresa muitas vezes, na mudança de um ano, ela mantém o mesmo carro, mas ela muda simplesmente um para-choque. É assim ou não é, Joás? Ela coloca, é assim ou não é, Joás? Joás trabalha com reforma de carro. Muda simplesmente um para-choque do carro. Para quem tem aquele carro daquele do ano, vai achar que tem um carro velho, ele precisa trocar. Então vai mexer com a libido da alma dele, né? Com o coração dele, com o interesse dele de ter. Então o camarada que tem dinheiro, que tem posse, para ele ter um carro, né? Diferente, é agressão. Então lá vai, ele deixa o carro lá, muitas vezes com 2, 3. Eu já peguei um carro mudança de ano com 2.000 quilômetros, para você ter ideia. Alguém que se meteu por causa da mudança foi lá, deixou o carro e pegou um novo, e o bonitão aqui foi lá e pegou o carro nessas condições. São portas que Deus abre para a gente. Mas dentro do coração do ser humano existe isso. Então, Satanás, ele sabe a condição da natureza humana, do despertar, do querer, do ter, de conquistar, de alguma forma, de alguma maneira, alcançar aquilo que os olhos veem. Então a avareza é fruto disso, né? A inveja é fruto disso, a vaidade é fruto disso. E tudo isso está no coração humano, está dentro de nós. Pastor, como eu me livro disso? Como eu me livro dessa condição? Dessa natureza você não vai se livrar nunca. Mas a Bíblia fala de uma nova natureza que foi gerada dentro de você. E essa nova natureza te dá a condição de viver fora desta condição maligna, dessa condição carnal, dessa condição almática, dessa condição natural do homem. Porque o mundo gira dessa forma. Mamão, que Jesus chama de o Deus das riquezas, se movimenta através desse aspecto do ser humano. E queridos, e se nós não vigiarmos, não guardarmos o nosso coração e não aprendermos a andar na prática da palavra, nós somos também enredados por isso. Então o que Satanás quer comigo e com você? Tirar o nosso foco da palavra, tirar o nosso foco da verdade. Porque se ele tira o teu foco da verdade, se ele desvia o teu foco, ele te prende aqui, ele te amarra aqui. Porque aí você começa uma busca, né, desenfreada para ter prazer, para conquistar, para ter as coisas, para ser feliz, né? Isso que a gente mais ouve. Não é importante é ser feliz no amor e na guerra, vale tudo. Expressões humanistas, mas que são expressões malignas, diabólicas. O humanismo tem algumas expressões boas, bonitas, razoáveis, que até se aplicam, mas a maioria delas é maligna, porque ela é carnal. Ela mexe com a condição do homem, que ela diz que o homem é o Deus dela. O homem não precisa de Deus. O homem é o seu próprio Deus, né? Então o humanismo, na realidade, quer desviar o homem do foco de Deus, quer desviar o homem do foco da palavra, quer desviar o homem do foco da verdade. Porque a verdade que muda você, a verdade que transforma você, é a verdade que estabelece na minha vida e na tua, querido, um caminho de vitória, um caminho de prosperidade, um caminho onde a verdade funcione ao ponto de suprir não apenas, né, as nossas necessidades. A Bíblia fala suprir todas as nossas necessidades, cada uma das nossas necessidades, diz uma outra versão. Então a verdade supre em mim e em você o que nós necessitamos. Amém? Fala para o teu irmão, a verdade de Deus supre em você tudo o que você precisa. Tudo, querido, mas tudo mesmo. Não existe nada na tua vida que a palavra de Deus não possa suprir, que a palavra de Deus não possa estabelecer uma condição de mudança, que a palavra de Deus não possa, tanto emocionalmente, como fisicamente, materialmente, a palavra de Deus supre todas as nossas necessidades. Então, à medida que eu não perco o foco e que eu mergulho nessa palavra, que eu mergulho nessa verdade, essa verdade vai fazer com que eu funcione, vai fazer com que o projeto de Deus funcione na minha vida, vai fazer com que as verdades de Deus funcionem na minha vida 100%. Amém? Amém, gente? Amém. Então, Satanás, ele tem um projeto de alienar as pessoas, de alienar mesmo, de tirar o foco da verdade, de tirar o foco de algo concreto, de algo verdadeiro, de algo que tem substância, de algo que realmente seja significativo para te suprir em todos os aspectos. Hoje, dentro dessa visão maligna, humanista, carnal, diabólica que o mundo governa, o casamento está em crise. Se você vai pedir um conselho, vai, não, separa. Uai, hoje o divórcio está tão fácil. Hoje a lei do divórcio no Brasil é uma realidade. Com 3 dias você está divorciado. Você se desprende em todos os aspectos de quem você estava ligado. Então hoje está muito fácil para você meter as caras e seguir o teu caminho. Tá ou não tá, gente? Está muito fácil para você fazer aquilo que você quiser. Está muito fácil para você abrir mão de princípios que te sustentam para ir atrás de outros princípios que vão te levar a um caminho de morte. E essa fase de alienação, que está tanto lá fora no mundo, como muitas vezes dentro da igreja, dentro dos crentes. E quando eu falo dentro da igreja e dentro dos crentes, está dentro da vida, do coração daqueles que não focam a sua vida dentro da palavra, dentro da verdade. Então a pessoa está aí, ah, estou desanimado, estou sem vontade de vir para a igreja. Por quê? Ué, não ora, não medita, não adora, não passa tempo a sós com Deus, não passa tempo a sós com a palavra. Querido, um domingo, ou quem vem domingo e quarta, é muito pouco para sustentar a tua fé. Porque a Bíblia fala de um tempo diário. Tu, Jesus fala, tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto e ele te recompensará. Então a Bíblia fala de um tempo diário, de um momento diário. E esse momento diário fala de um momento constante. Porque o humanismo, ele nos levou, o mundo nos leva a separar a religião da vida secular. Entenda bem o que eu quero dizer com religião aqui. Separar, por exemplo, você tem o teu tempo com Deus, você tem o teu trabalho, você tem a tua família, você tem os teus afazeres, você tem o passeio. Então ela separou. Então a religião é uma parte da tua vida, é um pedaço da tua vida. E você, se você se prender só nisso, o mundo te chama de alienado. É assim ou não é? Então você separa, né? Ah, eu não misturo religião com trabalho, eu não misturo política com trabalho, eu não misturo vida conjugal com trabalho. Não é isso que diz a palavra de Deus. O que Jesus fala em Mateus 6? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E demais, o que que diz? Que as demais coisas vos serão acrescentadas. Então tem apenas duas divisões aqui. O reino de Deus, o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas. Vocês não têm, a nossa vida, querido, é 100% do Senhor. A nossa vida é 100% da palavra. Se o mundo chama isso de alienação, nós somos alienados então. Porque não existe nenhuma possibilidade de você viver fora desse padrão, de você se relacionar com Deus fora desse padrão. Não existe nenhuma possibilidade de você abrir mão, né? Ah, eu tenho meu tempo com Deus. Não, querido, nosso tempo com Deus é 24 horas. O nosso relacionamento com Deus é todo tempo. Lá no meu trabalho, querido, eu sou crente, amém? Até nos quintos dos infernos, eu sou crente. Quando eu entro no quinto dos infernos, os demônios têm que tremer. Porque a presença, a graça de Deus vai entrar com a minha vida ali. Vai fazer diferença naquilo que eu falo, na forma que eu ajo, na forma que eu me relaciono, na forma que eu conduzo os meus negócios, na forma que eu faço e conduzo qualquer coisa. O reino de Deus vai fazer parte disso. Porque Jesus fala o seu reino e a sua justiça. O que é a justiça de Deus? É tudo aquilo que envolve a palavra, tudo aquilo que é correto, tudo aquilo que é certo, tudo aquilo que é projetado com Deus. Aí o que que ele fala? As demais coisas vos serão acrescentadas. Então, fora o teu relacionamento com Deus, a Bíblia chama o resto de resto. É Deus, é o seu reino, a sua justiça e o resto. Então cuidado que não entra no projeto do diabo. De te alienar, de tirar da verdade, de tirar da palavra, de tirar daquilo que Deus projetou para você, de tirar os sonhos de Deus para você, porque Satanás sabe, querido, que a única forma de você prosperar na vida cristã, eu não estou falando de dinheiro agora, estou falando de prosperar em todos os sentidos na fé, a única forma de você prosperar na fé, querido, é quando você entende esse princípio, que é a prática da verdade que vai me governar. É Deus que me governa, é a justiça de Deus que faz parte da minha vida. O resto é resto, vai acontecer naturalmente no decorrer da minha vida. Mas mesmo assim, querido, a justiça de Deus vai estar envolvendo tudo aquilo que eu intento fazer. O projeto de Deus é esse. Então quando você se aliena, quando você perde essa característica de viver o melhor de Deus na tua vida, de viver o projeto, a palavra, o sonho de Deus para você, você se perde no meio do caminho. E tem muita gente se perdendo no meio do caminho. Porque essa fase da alienação é a fase de busca. Eu preciso ter, eu quero ter, né? É a fase dos sonhos. Entenda bem o que eu quero dizer. Sonhos é bom, é bonito, tem seu lado bom. Nós até ministramos no encontro sobre isso. Mas se os teus sonhos não forem respaldados pela verdade de Deus, lamento dizer para você, não são sonhos, são pesadelos. Amém? Vou dizer novamente. Se os teus sonhos não forem respaldados pela palavra de Deus, eles não são sonhos, eles são pesadelos. Amém? Amém? Então busque a tua vida, fundamente a tua vida na palavra. E tem muita gente, querido, se perdendo nessa fase, porque essa fase, ela é uma fase de busca. A pessoa quer ter, ela quer ter prazer, ela quer curtir, ela quer se aproveitar na vida, ela quer ter tudo aquilo que ela precisa ter. E muitas vezes a pessoa, ela não teve nada a vida inteira, então uma oportunidade dela começar até ali. Aí ela se afunda, né? Vou dizer uma coisa para você, eu vi um pastor pregar uma vez, e determinadas palavras te assustam, né? Mas quando elas são forjadas, né, pela palavra, pela verdade, você sabe que Deus está naquele negócio, né? O título dessa palavra era: por que Deus não prospera a maioria dos crentes? E ele falava justamente por causa disso. Quando Deus começa a prosperar a maioria dos crentes, o cara quer saber de curtir a vida, né? Aí o cara já compra a casa de praia, não vem mais para a igreja. Não é errado você ter uma casa de praia. Em nome de Jesus, que você tenha uma casa de praia. E me convide para ir lá toda semana comer uma picanha na churrasqueira. Nós vamos estar lá em nome de Jesus. Não é errado. O problema, querido, é você fazer dela a tua vida. E Deus dá um carro aquele carro de rebentar, né? Dá logo um áudio pro camarada. O camarada só quer saber de passear, quer saber mais de se relacionar com os irmãos, não quer mais saber de célula, não quer saber mais de culto. Então a mensagem girou em torno disso. Por que Deus não prospera a maioria dos crentes? Porque os crentes não sabem aproveitar aquilo que Deus dá. Porque aquilo que Deus dá, nunca no coração dele, querido, é para substituir aquilo que ele na realidade quer te dar num tempo a sós com ele, num relacionamento com ele, numa verdade que vai funcionar e mudar a tua vida, numa verdade que vai colocar a tua vida em todos os sentidos de cabeça para baixo, numa verdade que vai forjar a tua vida dentro do caráter dele, dentro da justiça dele, numa verdade, querido, que vai te levar para a eternidade, uma verdade que visa levar você para o céu, não para o inferno. Então o projeto de Deus sempre vai ser mudar você, estabelecer um projeto de mudança profunda na tua vida. E Deus quer te prosperar? Quer, querido. Deus mais não quer ninguém, quer te abençoar, quer te dar dinheiro, quer te dar carro novo, quer te dar casa boa. Você já pensou, muitas vezes você tem uma casa, aí Deus te dá uma casa 10 vezes melhor. O que você vai fazer com a outra casa? Você vai especular? Que é o melhor caminho para nós, né? Ou de repente aquele teu coração quebrantado pela palavra, pelo evangelho, puxa, deve ter algum irmão que está precisando de uma casa. E aí? Eu lembro uma certa vez, nosso pai na fé, Deus deu uma segunda casa. Casa para essa pessoa, e a pessoa ficou empolgada, ela foi falar com o pastor, mas você já orou a Deus? Será que Deus não quer que você abençoe alguém com essa casa? Então quando nós, queridos, aprendemos a ser movidos pela palavra, pela verdade de Deus, Deus fica livre para nos conduzir ao projeto que Ele tem para nós. E muitas vezes Deus te dá um outro carro para você abençoar a pessoa com o teu carro que talvez já não esteja tão bom, tão, esteja velhinho, mas que para alguém, querido, é aquele carro. E muitas vezes Deus nos abençoa e Deus quer nos abençoar, mas o nosso coração, querido, os nossos olhos, eles veem de uma forma errada, eles não veem, não enxergam da forma, da maneira como Deus quer que nós enxergamos. E Deus fica muitas vezes limitado, entenda bem o que eu quero dizer, para nos abençoar, porque Ele sabe que se Ele nos abençoar, o caminho que nós vamos tomar depois da bênção, não é o caminho que Ele dirigiu, que Ele projetou para nós. Aprenda a ouvir a verdade, aprenda a se entregar à verdade, aprenda a deixar a verdade moldar você, porque quando essa verdade, ela molda você, ela muda você, porque a verdade de Deus, querido, sempre vai ser para te levar para a eternidade, para te levar para o céu. Por que que aquele jovem rico, quando chega diante de Jesus, Senhor, o que que o Senhor mandar eu fazer, eu faço? Jesus falou, ok, vende tudo que você tem e me segue. Ele disse que aquele jovem, ele baixou a cabeça e saiu. Porque ele amava Jesus. Ele queria servir Jesus. Jesus não tinha nenhum interesse nos bens dele. Jesus queria a disposição dele de se dar. Ele abriu mão de Jesus por causa daquilo que ele tinha. Então Jesus tocou num ponto de confronto na vida dele, porque Jesus sabia que ali ele ou renunciava ou abria mão. E muitas vezes na nossa vida, querido, Deus nos coloca diante de uma situação que nós ou abrimos mão da graça dele, ou abrimos mão do mundo. Abrimos mão daquilo que ele tem para nos oferecer, ou abrimos mão do mundo. É sempre a palavra que vai nos levar a essa condição de confronto. Aquele outro jovem que chega para Jesus, Senhor, eu quero te seguir, mas primeiro me deixa sepultar meu pai. O que que Jesus fala para ele? Deixa os mortos sepultarem os mortos e você vem e me segue. Não é que o pai daquele jovem tinha morrido, estava lá em velório, não era isso, mas havia um princípio, uma lei, que o filho mais velho tinha que enterrar o pai, tinha que cuidar do pai. Ele não podia abrir mão disso. Isso era uma condição que Deus havia dado para ele, dele cuidar dos pais na velhice dele. Somente quando eles enterrassem os pais, eles estavam livres. Então foi isso que Jesus falou: não, deixa lá. Eles não morreram ainda, vem e me segue. Deixa que os mortos sepultem os mortos. Então o pai dele não estava morto como muita gente acha que estava. Então nós temos tantas desculpas, queridos, para não se posicionar diante de Deus, mas a palavra de Deus, ela nos confronta. que nós precisamos mudar, nós precisamos tomar uma posição e decidir obedecer da forma e da maneira como Deus quer que nós obedeçamos, amém? Então essa fase é uma fase perigosa, porque ela é uma fase de confronto, é uma fase onde as pessoas podem abrir mão da graça, elas podem abrir mão da glória de Deus, elas podem abrir mão do reino de Deus, em troca do prazer, em troca de tudo aquilo que o mundo tem para oferecer, em troca daquilo que o dinheiro tem para oferecer, e muita gente tem negociado, tem aberto mão disso, tem jogado fora a graça, tem jogado fora aquilo que o Senhor tem para oferecer. Quando Jesus, querido, está falando com seus discípulos, ele sempre deixou isso muito claro. Então quando ele fala, quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz, venha após mim e me siga. Por que Jesus estava falando isso? Porque para o judeu era muito comum ver essa cena. Então você, se você, naqueles dias você vê alguém carregando uma cruz na rua, o que você pensa? O que o judeu pensava? Está indo morrer. Porque o condenado à cruz, ele era obrigado a carregar a cruz dele. Ele era condenado ali, amarrava aquele tronco nas costas, né? Não toda a cruz, era geralmente só o tronco. E ele ia até o local da crucificação. Então quem estava na rua carregando um tronco daquele, está indo morrer. Então quando Jesus fala para mim, para você, pegue a sua cruz e me siga, o que ele está dizendo para nós? Vai morrer. Por que morrer? A nossa vontade é colocada de lado. A nossa vida é colocada de lado. Os nossos sonhos são colocados de lado. Os nossos desejos são colocados de lado. Por isso que a Bíblia fala de confessar Jesus como Senhor, não como Salvador. Porque quando você confessa Jesus como Senhor, você está confessando Ele como dono da tua vida. Você está abrindo mão da sua própria vontade. Você está abrindo mão da sua própria vida. E está indo morrer para que a vida dele seja a tua vida, para que a vontade dele seja a tua vida, para que o projeto dele seja o teu projeto, para que os sonhos deles sejam os teus projetos. Ah, pastor, então Deus não quer que nós vivamos. Não é isso, querido. Deus quer que você viva bem, próspero, com saúde. Mas todo projeto que ele tem para você sempre vai envolver o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas, ou o resto das coisas, será acrescentado. Ou seja, Deus falando, eu vou cuidar de você. Você não precisa se preocupar. Tudo que você precisar, eu vou te suprir. Cada uma delas. O Senhor é meu pastor? E nada me faltará. É o salmo mais conhecido do planeta. Se você perguntar, fala um salmo para qualquer ímpio, não vai falar esse. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Alguns falam depois, Deus é fiel, né? Só quem ninguém riu, que não entendeu. Pergunta para o pastor Vila que ele diz o que é. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele vai suprir, querido, cada uma das nossas necessidades. Mas esse caminho, ele é um caminho, querido, que ele vai te levar a algumas coisas. Primeira coisa que ele pode te levar é um caminho de frustração. Por que um caminho de frustração? Porque tem muita gente que nunca consegue alcançar aquilo que quer. Aquela frustração de não conseguir os objetivos, aquela frustração de não conseguir atingir os alvos, aquela frustração de não ter o carro dos sonhos, a casa dos sonhos, enfim, tanta coisa na vida. E as pessoas se alienam em cima de tantas coisas e elas se frustram. É a diferença de quando você deposita os teus caminhos e a tua confiança no Senhor, que você passa a depender dele. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porra, ele vai cuidar de mim. Quando aquele outro jovem chega para Jesus, né, um escriba, né, para seguir Jesus, né, Jesus sabia a intenção do coração dele. Ele fala, as aves dos céus têm ninhos, as raposas têm os seus covis. Fala, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí Jesus fala, o que você quer, eu não tenho para te oferecer. Agora, querido, faltou alguma coisa para Jesus no ministério dele? Faltou? Nada. Se você lê Lucas 7, se não me engano, tinha algumas mulheres ricas do palácio que sustentavam o ministério de Jesus, que supriam, que abençoavam com dinheiro financeiramente. O grupo de 12 tinha tesoureiro. Quando você precisa de um tesoureiro, por que que é? Para quê? Para que que serve um tesoureiro? Para organizar o dinheiro. Porque se não tem dinheiro, não precisa de tesoureiro, né? Ué, aquele monte de gente passando fome, vai, come onde chega. Não, tinha dinheiro. Você quer ver duas provas disso? Na multiplicação de 5 mil e 7 dos 5 pães e dos 7 pães. Jesus fala, despede a multidão para que elas vão embora. Senhor, mas não dá. Jesus, o que Jesus fala? Pessoal, compra pão para elas, alimenta elas, supre. Será que Jesus ia mandar comprar pão para 15 mil pessoas se não tivesse dinheiro? E ele faz a mesma coisa com 7 mil. Vocês comprem pão para eles, dá, alimenta esse povo aí. Chega 15 mil pessoas na tua casa, aí tua mulher fala, compra pão para eles, né? Então que Jesus não tinha problema com dinheiro. E ele também não precisava perder tempo colhendo oferta, não, viu? Isso aí é coisa da religião. Automaticamente Deus, o Deus que prometeu suprir, vai te suprir e te abençoar. Sem a gente precisar bater carteira de ninguém. Amém? Glória a Deus. Que somos livres mesmo. Deus sempre supriu, sempre vai suprir. E nós nunca vamos precisar bater carteira de ninguém em nome de Jesus. Vamos só ensinar a palavra do dar, do semear. Que era o que Jesus fazia. Então tinha dinheiro. O problema não era dinheiro. Então quando Jesus fala para aquele filho do homem, não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, o que eu tenho, o que você quer, eu não tenho para te oferecer. Ele sabia o coração daquele jovem. Tem muita gente que se aproxima do reino de Deus, querido. Então se a gente começar a pregar sobre prosperidade aqui, o que que vai acontecer? Vai encher de gente atrás de prosperidade. Aí quando nós começarmos a apertar um pouquinho mais, o que que vai acontecer? Brau, brau. Da forma como nós atraímos as pessoas, nós vamos alimentá-las. Da forma que nós atraímos as pessoas para o reino de Deus, vai ser dessa forma que nós vamos ter que alimentar a vida inteira. Por isso que tem crente que nunca rompe na fé, porque veio de uma maneira errada, veio de uma forma errada, veio atrás da coisa errada. Querido, Deus precisa nos dar graça para aprender a apresentar o plano de salvação, para a pessoa entender que ela está indo para o inferno. E a única forma dela não ir para o inferno, dela não perecer na eternidade, ela entregar a vida para Jesus, entender que Jesus morreu por ela, sacrificou a vida por ela, derramou o sangue dele por ela. A pessoa precisa entender que ela precisa ser salva e resgatada. Não que ela precisa vir para Deus, porque Deus é uma fonte de prosperidade para ela. Então nós podemos fazer, encher isso aqui, querido. Você não imagina como é fácil. Você não imagina como a alma pede isso. Mas da maneira como nós atraímos as pessoas, vai ter que ser dessa forma que nós vamos ter que alimentar elas a vida inteira. Então por isso é melhor alimentar com a palavra, com a verdade. A verdade que nos muda, que nos transforma, que estabelece uma condição na nossa vida. Quando Jesus multiplica os pães, aí chega aquela multidão atrás dele. Jesus fala, opa, pode parar. Vocês estão vindo atrás de mim por causa do pão que eu multipliquei. Ele fala, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Então o evangelho é uma condição, querido. Aquela condição que muda você, que transforma você. Mas o projeto de Deus no evangelho é te levar para o céu, é te arrancar das garras de Satanás, é te arrancar do caminho do inferno e te levar para um caminho de salvação. E nesse caminho de salvação nós precisamos entender que lá nós temos tudo o que nós precisamos. Nós vamos prosperar, nós vamos ser supridos, nós vamos ter o melhor de Deus na nossa vida, nós vamos ter o melhor de Deus na nossa casa. Tudo aquilo que nós precisarmos, o Senhor vai nos dar. Mas em nome de Jesus, o nosso coração nunca vai estar nisso. Nosso coração vai estar fundamentado numa verdade que nos muda. Porque senão nós nos frustramos com a maioria das pessoas, querido. Elas se frustram porque elas não conseguem aquilo que elas querem. Elas não atingem o objetivo delas, o sonho delas. Então Deus não quer nos tornar pessoas frustradas, mas pessoas comprometidas com a verdade que nos muda e nos transforma poderosamente. Amém? Então além da frustração, Tem outro caminho, né? O caminho do tédio. O que é o caminho do tédio? É o oposto. Que a pessoa consegue aquilo que ela quer. Ela tem aquilo que ela tem, o objeto do desejo dela. Ela tem aquilo que ela lutou para ter. Só que chega um ponto que aquilo não satisfaz mais. Aí ela precisa partir para outro, né? É o caso do viciado na droga. Ele começa a experimentar, quer ter prazer, e vai e começa ali no cigarro. Cigarro é droga, na bebida. Bebida também é droga. Então Deus me livre de um crente que defende que o crente pode beber, porque bebida também é droga e é amaldiçoada. Entenda isso. Agora, a pessoa vai e não satisfaz mais, então ela precisa partir para uma coisa mais pesada. Daqui a pouco, fumar não resolve mais, ela precisa cheirar. E a coisa vai nas casas de recuperação e conversa com quem está lá tentando sair da cocaína, do crack. A pessoa se afunda, querido, que ela entrou num tempo de tédio na vida dela, que nada mais satisfaz, ela precisa conhecer cada vez mais, ela precisa se aprofundar cada vez mais. E ela vai experimentando. Isso não é só droga, não. É tudo. E a pessoa vai se afundando cada vez mais. Daqui a pouco ela está aí. Ela é literalmente considerada um lixo para a sociedade. E a sociedade que incentiva ela a usar é a primeira a descartar, querido. Sabe quem é que vai lá catar na sarjeta? É a igreja. São irmãos comprometidos com a palavra, com a verdade. É a igreja que vai lá na sarjeta tirar o cara e tentar recuperar ele, tentar recuperar a família dele. Pode ir nas casas de recuperação. Quem está por trás? A igreja. Então, a mesma sociedade que te incentiva a ter, a se frustrar, é a mesma sociedade que te descarta, é a mesma sociedade que te joga fora. Que tem casamentos sendo destruídos por causa da bebida, por causa das drogas. E as pessoas estão se afundando cada vez mais porque elas entraram nesse caminho. Da frustração de não ter, ou se ter, não satisfaz mais. É o camarada que é prostituta, ele vai, precisa cada vez mais mulher. O homossexual precisa cada vez mais prazer e vai se enfiando em caminhos, se afundando cada vez mais. E o diabo vai entrando, aprisionando a pessoa, trazendo desgraça na vida da pessoa, e a pessoa vai se afundando cada vez mais. Ela entra nesse caminho, porque ela sai do tédio e entra para extravagância. Não existe mais limites para ela. Aí, misericórdia. Se você vê até onde pode chegar o ser humano, assusta. O limite de degradação que um ser humano pode chegar. Simplesmente por causa disso que nós estamos falando aqui. Por perder o foco. Por perder a direção. Por abrir mão daquilo que Deus nos deu. De andar na prática da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus fala, quem pratica pecado é escravo do pecado. Mas se o Filho vos libertar, Jesus fala, verdadeiramente sereis livres. Querido, isso dentro da igreja comum, né? Muitas vezes aí o camarada começa a perder tempo e abrir mão do relacionamento com Deus, começa a inventar um namoro fora de tempo. O que, que uma pessoa com 14, 15, 16, 16 anos quer namorar? Tem idade para casar? Dá para casar? Vai namorar por quê? Buscando o foco errado. Estabelecendo a visão no lugar errado, na hora errada. E muitas vezes os pais, sem sabedoria, abençoam esse tipo de coisa. Deus precisa nos dar sabedoria, né, para agir, para não perder. Mas se você não tem condição de casar, você não tem que se meter a namorar. O teu foco é a palavra, é andar com Deus, é andar na verdade. Querido, esses dias, eu não vou mencionar a pessoa, mas o tio dela perguntou porque ela não tinha namorado. E ela já passou da idade de namorar, no bom sentido, já podia estar namorando e casando. Ela falou, tio, eu estou esperando em Deus, na minha igreja a gente ensina que as pessoas precisam esperar, a gente leva para os pastores orarem, a gente passa um tempo orando. O tio ímpio ficou impactado. Falou, meu Deus, nossa, tua igreja está de parabéns, enquanto os cabeção aqui dentro são contra, o ímpio lá fora é a favor de algo que nós praticamos, decidimos praticar, porque é o que muda você, que transforma você, que te leva para o caminho certo. Então o ímpio lá fora valoriza a prática de uma verdade, enquanto o cabeção que está aqui dentro devia ser o primeiro a defender, ele é contra. E ele decide seguir o caminho dele, o caminho que vai amaldiçoar a vida dele, vai mesmo. Pode ter, não que nós amaldiçoamos, nunca, jamais, nós sempre vamos abençoar. Mas o fruto da semeadura, daquilo que ele plantar, ele vai colher. Então, essa fase de extravagância é uma fase perigosa, que a pessoa acha que pode tudo, que ela tem direito, que ela pode. Nós somos livres ou não somos? O humanismo ensina isso. Nós somos pessoas 100% livres, querido. Mas quando você entrega a tua vida para Jesus, você sai da condição de livre para a condição de escravo. Porque Jesus passa a ser Senhor da tua vida. E se Jesus passa a ser Senhor da tua vida, Ele passa a ser dono da tua vida. É a palavra dEle que vai nos governar. É a palavra dEle que vai nos levar ao caminho que nós precisamos ser levados, ser conduzidos. Agora, quem decide seguir o seu próprio caminho paga um preço muito caro, porque tudo tem suas consequências. E o mundo, querido, não tem pena de ninguém. O mundo não tem dó de ninguém. É a mesma sociedade que te ensina a ter livre. É a mesma sociedade que vai descartar você, que vai jogar você fora. Porque a palavra de Deus, ela sempre vai confrontar você a obedecer, vai sempre confrontar você a se posicionar numa verdade. Ela sempre vai confrontar você a se posicionar numa verdade que vai mudar você, que vai mudar a tua condição, que vai estabelecer em você a verdadeira condição de livre. Porque livre é aquele que sabe que pode pecar, mas ele decide não viver na prática do pecado. Esse é livre. Livre é aquele que sabe que pode fumar todas e cheirar todas, mas ele decide não fazer isso. Isso é ser liberdade, isso é ser livre. Eu poder usar o trem e falar, não vou te usar, não. Eu poder me prostituir e falar, não vou me prostituir, meu corpo é templo do Espírito Santo. Quem está entendendo? Então, o caminho da extravagância, aí depois disso aí passa a última fase, né? Que é a fase do desespero. A pessoa sabe que provou de tudo. Não tem mais o que ela provar. Aí ela não sabe o que fazer. Muita gente se suicida, muita gente se mata. Aí os viadutos de São Paulo estão cheios de pessoas que abandonaram, que largaram as suas famílias. Chegou no limite e não sabia mais o que fazer. Provou de tudo e tinha que provar. A carne aproveitou de tudo aquilo que tinha direito para aproveitar e percebeu que não satisfaz. Se você tem uma reportagem, sei quem viu uma vez, eu fiz questão de ver, eles pegaram toda essa turminha de indigentes, né, que vivem em base de adultos, e pesquisaram, né? Tinha um pastor no meio, gente que abandonou o evangelho porque caiu e não fez o caminho de volta como tinha que fazer. Pai de família, engenheiro. Gente que não. Impossível estar lá. Mas passaram por toda essa fase aqui, ó. A chegar na fase do desespero e não tem mais o que provar. Aí, querido, é caminho de morte. As prisões estão cheias de pessoas assim. O cemitério está lotado deles. E nesse caminho, nessa hora que nós entramos na outra fase, que é a fase da busca. Aí ou nós morremos ou nós vivemos. Aí o camarada que rejeitou o evangelho a vida inteira, né, o cara que fala mal da igreja, está cheio de crente desviado que não admite seu pecado, mas precisa acusar a igreja, né? É esse camarada que vai atrás da Bíblia da mãe, atrás do irmão, lá o irmãozinho que trabalha, vai pedir oração. É um caminho, né? Então glória a Deus que ainda entendeu, né? Mas tem aquele que mantém o seu orgulho, ele prefere trilhar um caminho de morte, ele entra num caminho, num ano de desespero tão grande, ele abre mão do evangelho, ele abre mão da graça, ele abre mão da redenção na vida dele. E ele vai para a sarjeta, ou vai para o cemitério, ou o diabo destrói definitivamente a vida dele. Mas tem aqueles que ainda, né? Vai atrás da Bíblia da mãe, do irmãozinho lá. Muitas vezes o irmãozinho, muito simples, né? Vai lá, ora por mim. Tem piedade, tem misericórdia, né? Então a fase do desespero, ela nos leva à fase da busca. É onde nós decidimos mudar aí. Mudar ou morrer. Porque chegou no limite, chegou no ápice. Aqui não dá mais. Não tem mais o que buscar, não tem mais o que conhecer. Não existe mais a fonte de prazer. Já experimentei tudo em experimentar. Dentro da igreja, estou no extremo da minha liberdade. E aí, o que eu faço agora? Ou eu me afundo, ou eu me quebranto. Ou eu faço o caminho de volta, como eu tenho que fazer. Que caminho de volta é esse? A Bíblia fala de... Quer ver? Eclesiastes. Eu pedi para vocês manterem aberto aí. Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes 11. A partir do verso 9. Alegra-te, jovem, na tua juventude. Recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor. Aí é a fase do desespero, né? Porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Aí 12 e 1, né? Lembra-te do teu Criador. 12 e 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os dias difíceis. Tem uma versão que diz os maus dias. E que se aproxime os anos em quais, dos quais você dirá, não tenho satisfação neles. Tem outra versão que diz, não tenho neles prazer. Minha versão diz isso, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Então chega ali no limite, que nós temos que tomar uma decisão. O ímpio ali que está longe de Deus, precisa definitivamente entregar a vida para Jesus e decidir seguir um rumo diferente. O crente carnal, desviado, que o problema é a igreja, não é ele. Aí ou ele assume o caminho de volta. Aquele caminho de volta que o filho pródigo tomou. Qual que é o filho pródigo? Lucas 17, se não me engano, acho que é Lucas 17. Se não for, alguém me corrija aí. Hã? Lucas 15, aleluia. Não foi carne e sangue que te revelou. O filho chega diante do pai. Pai, chega. Eu quero curtir minha vida, quero aproveitar minha vida. Me dá o que é meu aí, eu estou indo embora. E o pai, com muita dor ali, separa a parte da herança do filho, entrega para ele, o filho vai. E aí eu disse que aquele filho ele gastou tudo com meretrizes, com farra. E enquanto ele tinha dinheiro, ele estava forrado de amigos. Chega uma hora que o dinheiro acabou. Acabou-se o dinheiro, acabou-se os amigos. Porque a mesma sociedade que te incentiva a entrar nesse caminho é a mesma sociedade que vai virar as costas para você quando você estiver nessa fase. E ele está ali naquela condição do orgulho dele, não vou voltar para a casa do meu pai, e decide trabalhar e vai trabalhar numa fazenda cuidando de porco. E a Bíblia diz que a fome dele é tanta que ele chega a desejar comer as alfarrobas, né? A lavagem do porco na nossa linguagem. Aí a Bíblia diz que ele cai em si. Ele falou, peraí, os trabalhadores, os escravos do meu pai, vivem melhor do que eu estou vivendo. Eles comem melhor do que eu estou comendo, não. Vou deixar meu orgulho de lado. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer, pai, me perdoa, mas me trata como um servo teu, como um empregado teu. Não precisa me tratar como filho. E esse filho decide fazer o caminho de volta. Tal não foi a surpresa dele que quando ele chega perto do pai, o pai já está esperando ele. E ele não vai ao encontro do pai, o pai vai ao encontro dele. E tira aquela roupa suja dele, manda pôr uma roupa nova, manda colocar o anel de honra dele, no seu dedo, e dá uma festa para receber aquele filho que estava morto e reviveu. Então o caminho de volta ele passa por esse caminho, querido. Não tem como você sair dessa fase, a pessoa sair dessa fase, se ela não decidir fazer o caminho de volta. O caminho que ela precisa fazer, o caminho da humilhação, o caminho da entrega. O caminho de dizer, eu errei, eu estou errado, eu preciso voltar, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso mudar a minha condição. E a mudança que era tão tremenda, que ele não queria nem ser tratado como filho, me trata como um empregado, mas me recebe de volta. Isso mostra alguém que tem o coração quebrantado, né? Porque tem aquele que quer votar, mas ele quer votar como rei da cocada preta, né? Ele quer votar com pompa, com honra, com tapete vermelho. E não, querido, o caminho da humilhação me trata como um empregado, mas eu quero fazer parte disso aqui. Senhor, me recebe de volta, não precisa nem me como filho, me trata como empregado. Eu sei que eu vou estar bem. Então, o caminho da humilhação é o caminho do quebrantamento. É o caminho de quando eu entendo que se eu seguir adiante, eu vou morrer. Se eu seguir adiante, eu vou para o inferno. Se eu seguir adiante, eu perco a graça. Se eu seguir adiante, eu perco o projeto que Deus tem para mim. Se eu seguir adiante, eu vou jogar fora tudo aquilo que Deus construiu para mim. E é a verdade de Deus que vai estabelecer que na minha vida e na tua, um caminho de conquista, um caminho onde as coisas funcionam, um caminho onde as coisas dão certo. E se nós não decidirmos fazer esse caminho de volta como precisamos fazer, o diabo nos prende, nos amarra aí. Tem muita gente presa, tem muita gente amarrada. Tem muita gente, literalmente, andando no caminho de condenação. E não é a igreja que condena ela, é a condição dela mesmo. Porque o pai está ali, sempre de braços abertos, né? Antes do cara chegar, o pai já corre para pegar ele no colo, tirar a roupa suja dele e mudar a condição dele. Porque tudo isso passa por um processo de quebrantamento. Então a fase do desespero me leva a agir. Ou certo, ou errado. Ou agir como eu tenho que agir, como Deus quer que eu haja, fazendo o caminho de volta da maneira como eu tenho que fazer. Ou eu vou trilhar um caminho de morte, até receber o nocaute, que é o que acontece com muita gente, querido. Mas em nome de Jesus, nós somos daqueles que sobrevivem na fé, daqueles que sobrevivem na palavra, daqueles que sobrevivem na verdade, daqueles que decidiram lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, naqueles que toda vez que precisar fazer o caminho de volta, vai fazer. Porque nós não abrimos mão de andar na presença do Pai, nós não abrimos mão de andar no caminho da graça. Entenda bem o que eu quero dizer. Andar no caminho da verdade, aquele caminho que nos mantém vivos, sadios, perfeitos, limpos, cheirosos, funcionando. Deus é precioso demais, querido. Hoje mais do que nunca, esse espírito de engano, ele está governando o planeta. E o que tem de crente entrando nesse caminho, num caminho tortuoso, num caminho de morte, não é pouco não, gente. Não é pouco não, é muita gente. Deus guarde o nosso coração, Deus guarde a nossa vida, Deus guarde a nossa convicção de se viver na verdade que Ele estabeleceu, como verdade que nos muda e nos transforma.